Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias do meu caminho escuro, cheios de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Caminho escuro, cheios de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Teus olhos.